que é para tu, tudo que é de se ter ou se tu penses que cabe em já. Diz os sermãs e olhei, dá-me até sonhei. Прошу тебя, свежий осенний день.